Bem-vindos a todos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar a terceira parte do Maha Parinibbana Sutta, o Sutta número 16 do Digha Nikaya. Na segunda parte deste Sutta, nós vimos em detalhe a controversa afirmação do Buda de que ele poderia, se quisesse, estender o seu tempo de vida por um éon. Nós também vimos na segunda parte o Buda estabelecendo um critério para determinar a autenticidade de um ensinamento. E esse critério é a comparação do ensinamento com os sutas e com o Vinaya. E por fim, na segunda parte, nós vimos a última refeição do Buda, que foi dada pelo prateiro Chunda na localidade de Pava. Então vamos à terceira parte. O abençoado disse: Ananda, vamos cruzar o rio Hiranyavati para ir até o bosque de árvores sal dos Malas, perto de Kusinara. Muito bem, venerável senhor, Ananda disse. E o abençoado, com uma grande comitiva de bicos, cruzou o rio e foi para o bosque de árvores sal. Lá, o abençoado disse: Ananda, prepare para mim um leito entre as árvores sal gêmeas, com a cabeça para o norte. Eu estou cansado e quero me deitar. Muito bem, venerável senhor, disse Ananda, e assim fez. Então, o abençoado deitou no seu lado direito, na postura do leão, com um pé sobre o outro, atento e plenamente consciente, após anotar na mente o horário para despertar. E daquelas árvores salgêmeas, fora de época, brotaram flores em abundância, que caíram sobre o corpo do Tathagata, dispersando-se e cobrindo seu corpo, homenageando-o. Flores divinas da árvore de coral caíram do céu. Sândalo divino caiu do céu, dispersando-se e cobrindo o corpo do Tathagata, homenageando-o. Música e canções divinas se ouviam do céu em homenagem ao Tathagata. E o abençoado disse: Ananda, essas árvores sal brotaram flores em abundância fora de época. Música e canções divinas se ouvem do céu em homenagem ao Tathagata. Nunca antes o Tathagata foi tão honrado, reverenciado, estimado, cultuado e adorado. E, no entanto, Ananda, qualquer bhikkhu, bhikkhuni, discípulo leigo, discípula leiga, que permanecer praticando o Dhamma de modo apropriado e com perfeição realizar o caminho do Dhamma, ele ou ela honram o Tathagata, o reverenciam e estimam e prestam a ele suprema homenagem. Portanto, Ananda, nós permaneceremos praticando o Dhamma de modo apropriado e com perfeição realizaremos o caminho do Dhamma. Esse deve ser o seu lema. Naquele momento, o venerável Upawana estava em frente ao abençoado, abanando-o. Então, o abençoado disse para ele sair dali: Saia para o lado, bhikkhu, não fique na minha frente. E o venerável Ananda pensou: esse venerável Upawana foi durante muito tempo o acompanhante do Buda, estando sempre próximo para ser chamado e comandado. E agora, na derradeira hora, o abençoado diz que ele se mova e não fique na sua frente. Por que ele fez isso? E ele perguntou ao abençoado sobre isso: Ananda, os devas de 10 sistemas cósmicos se reuniram para ver o Tathagata. Num raio de 12 yojanas em volta do bosque de árvores sal dos Malas, perto de Kusinara, não há espaço que possa ser ocupado por um fio de cabelo de tão densamente ocupado pelos poderosos devas. E eles estão reclamando: Nós viemos de tão longe para ver o Tathagata. É muito raro ver um Tathagata, um Buda perfeitamente iluminado, surgir no mundo. E hoje, na última vigília da noite, o Tathagata realizará o Parinibbana. E esse poderoso bhikkhu está parado em frente ao abençoado, impedindo-nos de ver o Tathagata pela última vez. Mas, venerável senhor, que tipo de devas o abençoado está vendo? Ananda, há os devas do céu, cujas mentes estão atadas à terra. Eles estão chorando e arrancando os cabelos, levantando os braços, jogando-se no chão e contorcendo-se, clamando: Demasiado cedo, o abençoado está morrendo. Demasiado cedo, o iluminado está morrendo. Demasiado cedo, o olho do mundo está desaparecendo. E aos devas da terra, cujas mentes estão atadas à terra, que se comportam da mesma forma. Mas aqueles devas que se libertaram do desejo, suportam com paciência, dizendo: todas as coisas condicionadas são impermanentes. Qual o benefício disso tudo? Em geral, se entende que os devas não são iluminados. Mas o comentário do Digha Nikaya, compilado por Buddhaghosa, neste caso, sem adicionar nenhum esclarecimento ou comentário, diz que esses devas são aqueles que não retornam e até mesmo arahats. Continuando com o sutta: Venerável Senhor, antes os bicos que haviam passado o retiro das chuvas em diferentes lugares vinham para ver o Tathagata e nós costumávamos dar-lhes as boas-vindas para que os bicos bem treinados pudessem vê-lo e homenageá-lo. Mas com o falecimento do abençoado, não teremos mais a oportunidade de fazer isso. Ananda, há quatro lugares que ao serem vistos, despertarão um senso de urgência e emoção nos devotos. Quais quatro? Aqui o Tathagata nasceu, é o primeiro. Aqui o Tathagata realizou a perfeita iluminação, é o segundo. Aqui o Tathagata colocou em movimento a insuperável roda do Dhamma, é o terceiro. Aqui o Tathagata realizou o Parinibbana, esse é o quarto. E Ananda, os bicos e bicunis fiéis, os discípulos leigos e as discípulas leigas fiéis visitarão esses lugares. E qualquer um que morrer com um coração devoto enquanto estiver numa peregrinação por esses santuários irá, na dissolução do corpo, após a morte, renascer num bom destino no paraíso. Explicando o que é mencionado neste parágrafo, despertar o senso de urgência e emoção é estimular samuega. Samuega é a opressiva sensação de choque e a emoção que surgem ao se dar conta da futilidade e da falta de sentido da vida, da forma como ela é normalmente vivida. Uma sensação de culpa pela própria complacência e tolice em ter se permitido viver de maneira tão cega, e um senso de urgência em encontrar uma saída desse ciclo sem sentido. O local onde o Buda nasceu é Lumbini. O local onde ocorreu a perfeita iluminação foi Uruela, hoje Bodh Gaya. Onde a roda do Dhamma foi colocada em movimento é o Parque do Gamo em Isipatana, na atualidade Sarnath, próximo a Benares, e onde ocorreu o Parinibbana em Kusinara. Continuando com o sutta: Venerável Senhor, como devemos nos comportar em relação às mulheres? Não olhem para elas, Ananda. Mas se olharmos como devemos nos comportar, Venerável Senhor, não falem com elas, Ananda. Mas se elas falarem conosco, como devemos nos comportar? Pratiquem a atenção plena, Ananda. Este é um parágrafo estranho, pois surge do nada, desconectado com os anteriores e também desconectado com aqueles que seguem. É curioso que na primeira e segunda respostas, o Buda parece indicar que os monges não devem ter nenhum tipo de contato com as mulheres. Enquanto que, contradizendo essas recomendações, a terceira resposta recomenda a atenção plena, deixando implícito que a comunicação pode ocorrer. Se nós lembrarmos do Indriyabhavana Sutta, o Sutta número 152 do Majjhima Nikaya, o Buda diz que não ver ou não ouvir não é a forma como ele ensina o desenvolvimento das faculdades, mas sim a avaliação crítica dos objetos sensuais com equanimidade são os métodos para o desenvolvimento das faculdades. Em outros sutas também, o Buda fala sobre o desenvolvimento das faculdades, no qual destaca o papel da atenção plena. Parece, portanto, pouco provável que as duas primeiras respostas possam ter sido dadas pelo Buda, sendo mais provável que elas tenham sido inseridas mais tarde por questões culturais da época. Continuando com o sutta: Venerável Senhor, o que devemos fazer com os restos mortais do Tathagata? Não se preocupem com os preparativos para o funeral, Ananda. Vocês devem se esforçar pelo objetivo supremo. Dediquem-se ao objetivo supremo e permaneçam com as suas mentes incansavelmente, ardorosamente dedicadas ao objetivo supremo. Há Katiyas, Brahmanes e chefes de família sábios que são devotos do Tathagata. Eles cuidarão do funeral. Mas, venerável senhor, o que faremos com os restos mortais do Tathagata? Ananda, eles devem ser tratados do mesmo modo que os restos mortais de um monarca que gira a roda. E como é isso, venerável senhor? Ananda, os restos mortais de um monarca que gira a roda são envoltos num pano de linho novo, este deve ser envolto com algodão penteado e este num tecido novo. Tendo feito isso 500 vezes, o corpo do rei é colocado num caixão de ferro que é coberto com outro recipiente de ferro. Depois, tendo feito uma pira funerária com todos os tipos de perfumes, o corpo do rei é cremado e uma estupa é construída numa encruzilhada. Isso, Ananda, é o que se faz com os restos mortais de um monarca que gira a roda. E deve ser feito o mesmo com os restos mortais do Tathagata. Uma estupa deve ser construída numa encruzilhada para o Tathagata. E qualquer um que, com o coração devoto, lá depositar coroas de flores ou perfumes, doces e corantes, irá colher benefícios e felicidade por muito tempo. Estudiosos contemporâneos questionam que este parágrafo tenha sido dito pelo Buda. Eles argumentam ser difícil acreditar que, tendo a sua vida marcada pela simplicidade, ele pudesse insistir num funeral tão marcado pela pompa e cerimônia. Este parágrafo talvez tenha sido inserido para mostrar o respeito dos malas pelos restos mortais do sábio dos Sakyas, que acabou falecendo no seu território. Continuando com o Sutta. Ananda, há quatro pessoas dignas de uma estupa. Quais quatro? Um Tathagata, um Arahant perfeitamente iluminado, um Pacheka Buda, um discípulo do Tathagata e um monarca que gira a roda. E por que cada um desses é digno de uma estupa? Porque, Ananda, com o pensamento, esta é uma estupa de um Tathagata, de um Pacheka Buda, de um discípulo do Tathagata ou de um monarca que gira a roda, os corações das pessoas se pacificam e depois, na dissolução do corpo, após a morte, elas renascem num destino feliz, no paraíso. Essa é a razão e essas são as quatro pessoas dignas de uma estupa. E o venerável Ananda foi para sua habitação e lá ficou lamentando encostado ao umbral da porta. Ai de mim, ainda sou um treinando com muito por fazer. E o mestre que tanta compaixão tinha por mim está morrendo. Então o abençoado perguntou aos bicos onde estava Ananda. E eles lhe disseram. Então ele disse para um certo bico, vá, bico, e diga para Ananda em meu nome. Amigo Ananda, o mestre o chama. Sim, venerável senhor, disse o bico, e assim fez. Muito bem, amigo, Ananda respondeu para aquele bico, e foi até o abençoado, e depois de cumprimentá-lo, sentou-se a um lado. E o abençoado disse, já basta, Ananda, chega de chorar e lamentar. Eu já não lhe disse que todas aquelas coisas que para nós são queridas, estimadas e prazerosas estão sujeitas à mudança, separação e alteração? Então como pode ser, Ananda, visto que o que quer que tenha nascido, que veio a ser, que é condicionado, que está sujeito à dissolução, como pode não falecer? Durante muito tempo, Ananda, você esteve em companhia do Tathagata, demonstrando amor-bondade através de ações com o corpo, linguagem e mente, benéficas, abençoadas, com toda a confiança e desinteressadas. Você realizou muito mérito, Ananda. Esforce-se e em pouco tempo você se verá livre das impurezas. A libertação das impurezas é realizada no estado de Arahat. Ou seja, nesta altura, Ananda ainda não havia realizado esse estágio. E Ananda realizou o estado de Arahat na véspera do primeiro concílio, cerca de 3 meses depois do falecimento do Buda. Continuando com o Sutta, então o abençoado se dirigiu aos bhikkhus. Bhikkhus, todos aqueles que foram Budas, arahants perfeitamente iluminados no passado, tiveram um acompanhante como Ananda. E assim também será com os veneráveis abençoados que surgirem no futuro. Bhikkhus, Ananda é sábio. Ele sabe quando é o momento apropriado para os bhikkhus verem o Tathagata, quando é o momento apropriado para as bhikkhunis, para os discípulos leigos, para as discípulas leigas, para reis, para ministros reais, para os líderes de outras seitas e para os pupilos destes. Ananda possui 4 qualidades extraordinárias e maravilhosas. Quais são elas? Quando um grupo de bhikkhus vem ver Ananda, eles se alegram ao vê-lo, e quando Ananda faz um discurso do Dhamma, eles se alegram com isso. E quando ele silencia, eles ficam desapontados. E da mesma forma com relação às bhikkhunis, aos discípulos leigos e às discípulas leigas. E essas 4 qualidades se aplicam a um monarca que gira a roda. Se ele for visitado por um grupo de katiyas, de brâmanes, de chefes de família ou de contemplativos, eles se alegram ao vê-lo e ao ouvi-lo. E quando ele silencia, eles ficam desapontados. E da mesma forma ocorre com Ananda. Depois disso, o venerável Ananda disse: Venerável Senhor, que o abençoado não morra nesta pequena cidade miserável feita de paus a pique, cercada pela floresta no meio do nada. Venerável Senhor, há outras grandes cidades, tais como Kampa, Rajagaha, Savati, Saketa, Kosambi ou Benares. Nesses lugares há katiyas, brâmanes e chefes de família prósperos, que são devotos do Tathagata e proverão um funeral adequado para o Tathagata. Ananda, não diga que aqui é uma pequena cidade miserável, feita de paus a pique, cercada pela floresta no meio de nada, do nada. Certa vez, Ananda, houve um rei chamado Mahasudassana, que girou a roda, um monarca justo de acordo com o Dhamma, conquistador dos 4 pontos cardeais, inconquistável, que havia estabelecido a segurança no seu reino. E esse rei, Mahasudassana, tinha nesta mesma Kusinara, sob o nome Kusawati, a sua capital. E essa cidade tinha 12 yojanas de extensão de leste a oeste e 7 yojanas de extensão de norte a sul. Kusawati era rica, próspera e populosa, repleta de gente e bem suprida, como a cidade dos Devas, Alakamanda, é rica, próspera e populosa, repleta de yakas e bem suprida. Assim também era a capital real Kusawati. E Kusawati nunca se via livre de 10 tipos de sons durante o dia ou noite. O som de elefantes, cavalos, carruagens, tambores, caixas, alaúdes, canto, símbolos, gongos e exclamações, coma, beba e divirta-se, como décimo. O Mahasudassana Sutta, que é o Sutta número 17 do Digha Nikaya, traz um relato mais detalhado deste episódio. E alguns estudiosos sugerem que essa história do rei Mahasudassana teria sido acrescentada ao Sutta como forma de justificar a morte do Buda em Kusinara, ao invés de algum dos centros mais desenvolvidos, nos quais o Buda contava com uma grande comunidade de discípulos. Continuando com o Sutta. E agora, Ananda, vá até Kusinara e anuncie para os malas de Kusinara. Esta noite, Vasetas, na última vigília, o Tathagata realizará o Parinibbana. Venham vê-lo, Vasetas. Venham vê-lo para que vocês não se arrependam depois, dizendo: o Tathagata morreu na nossa comunidade e nós não aproveitamos a oportunidade para vê-lo pela última vez. Muito bem, venerável senhor, disse Ananda, e tomando o manto externo e a tigela, foi com um acompanhante até Kusinara. Exatamente naquela ocasião, os malas de Kusinara haviam se reunido para tratar de negócios no seu salão de assembleias. O venerável Ananda foi até o salão de assembleias e, chegando, anunciou: Esta noite, Vacetas, na última vigília, o Tathagata realizará o Parinibbana. Venham vê-lo, Vacetas. Venham vê-lo para que vocês não se arrependam depois dizendo: o Tathagata morreu na nossa comunidade e nós não aproveitamos a oportunidade para vê-lo pela última vez. Ao ouvirem o venerável Ananda, os malas, com seus filhos, filhas e esposas, foram abatidos pela tristeza e angústia, com a mente subjugada pelo pesar, o que fez com que eles chorassem e arrancassem os cabelos. Então, todos foram para o bosque de árvore sal, onde estava o venerável Ananda. E Ananda pensou: se eu permitir que os malas de Kusinara saúdem o abençoado um por um, a noite terá passado antes que todos o tenham saudado. Melhor fazer com que eles prestem a sua homenagem família por família, dizendo: venerável senhor, o mala fulano de tal, com seus filhos, esposa, criados e amigos, homenageiam o abençoado aos seus pés. E assim, ele os apresentou dessa forma, permitindo que todos os malas de Kusinara prestassem a homenagem ao abençoado na primeira vigília. E naquela ocasião, um errante chamado Subhadra estava em Kusinara, e ele ouviu que o contemplativo Gotama iria realizar o Parinibbana na última vigília da noite. Ele pensou: eu ouvi dos veneráveis errantes, com idade avançada, mestres dos mestres, que um Tathagata, um Buda perfeitamente iluminado, surge muito raramente no mundo. E esta noite, na última vigília, o contemplativo Gotama irá realizar o Parinibbana. Agora, uma dúvida surgiu na minha mente, e eu tenho certeza que o contemplativo Gotama poderá me dar um ensinamento para dissipar essa dúvida. Assim, Subhadra foi até o bosque de árvore sal dos malas, onde estava o venerável Ananda, e contou-lhe o que havia pensado. Venerável Ananda, poderei ver o contemplativo Gotama? Mas Ananda respondeu: já basta, amigo Subhadra, não perturbe o Tathagata, o abençoado está cansado. E Subhadra fez o mesmo pedido uma segunda e uma terceira vez, mas mesmo assim Ananda recusou. Mas o abençoado ouviu a conversa entre Ananda e Subhadra, e ele disse para Ananda: já basta, Ananda, não impeça Subhadra, deixe que ele veja o Tathagata, pois qualquer coisa que Subhadra me perguntar, ele assim fará em busca da iluminação, e não para me aborrecer, e aquilo que eu responder, ele compreenderá com presteza. Então Ananda disse: entre, amigo Subhadra, o abençoado lhe deu permissão. Então, Subhadra foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse: venerável Gotama, esses contemplativos e brâmanes, líderes de ordens, líderes de grupos, mestres de grupos, conhecidos e famosos fundadores de seitas religiosas, considerados como santos por muitos, como Purana Kassapa, Mikali Gosala, Adita Kesakambali, Pakuda Kachayana, Sanjaya Belataputa e Uniganta Nataputa, todos eles realizaram a verdade como cada um deles crê, ou nenhum deles a realizou, ou alguns realizaram e outros não? Já basta, Subhadra, não importa se todos ou nenhum ou alguns realizaram a verdade. Vou ensinar para você o Dhamma, Subhadra. Ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, Subhadra respondeu. O abençoado disse o seguinte: em qualquer doutrina e disciplina em que o nobre caminho óctuplo não seja encontrado, nenhum contemplativo da primeira, segunda, terceira, quarta ordem, respectivamente, que entrou na correnteza, que retorna uma vez, que não retorna, Yarahat, é encontrado. Agora, Subhadra, neste Dhamma e disciplina, o nobre caminho óctuplo é encontrado. Contemplativos da primeira, segunda, terceira, quarta ordem são encontrados. O nobre caminho óctuplo é encontrado nesta doutrina e disciplina, e exatamente aqui existem contemplativos da primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Essas outras seitas estão desprovidas de verdadeiros contemplativos. Mas, se nesta os bicos viverem a vida com perfeição, o mundo não ficará vazio de arahants. 29 anos eu tinha quando saí em busca do bem. Agora, mais de 50 anos se passaram desde o dia em que segui a vida santa para perambular no domínio do Dhamma, fora do qual não há contemplativos da primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Outras seitas estão vazias, mas se os bicos viverem com perfeição, no mundo não faltarão arahants. Em vista disso, o errante Subhadda disse: Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no abençoado, no Dhamma e na Sangha dos Bicos. Eu receberia a admissão na vida santa sob o abençoado e a admissão completa. Subhadda, que pertencia anteriormente a uma outra seita e que quer ser admitido na vida santa e admissão completa neste Dhamma e disciplina, terá um período de noviciado de 4 meses. Ao final dos 4 meses, se os bicos estiverem satisfeitos com ele, eles lhe darão a admissão na vida santa e também a admissão completa como bico. Eu reconheço diferenças entre indivíduos neste assunto. Venerável Senhor, se aqueles que pertenceram anteriormente a uma outra seita e querem a admissão na vida santa e a admissão completa nesse Dhamma e disciplina, vivem como noviços durante 4 meses e, ao final dos 4 meses, os bicos que estiverem satisfeitos com ele lhe dão admissão na vida santa e também a admissão completa como bico, eu viverei como noviço durante 4 anos. Ao final dos 4 anos, se os bicos estiverem satisfeitos, que me deem admissão na vida santa e a admissão completa como bico. Mas o abençoado disse para Nanda que Subhadda receba a admissão completa. Muito bem, venerável senhor, Ananda respondeu. E Subhadda disse para o venerável Ananda: Amigo Ananda, é um grande ganho para todos vocês e um grande benefício para aqueles que tenham obtido a admissão completa na presença do Mestre. Então Subhadda recebeu a admissão na vida santa na presença do Mestre e também a admissão completa. E a partir do momento da sua ordenação, permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, o venerável Subhadda alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube, o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. E assim, o venerável Subhadda tornou-se mais um dos arahants. Ele foi o último discípulo pessoal do abençoado. De acordo com o comentário do Dhiganikaya, esta última sentença, de que ele foi o último discípulo, foi adicionada pelos bicos do primeiro concílio. Continuando com o Sutta, e o abençoado disse para Ananda: Ananda, pode ser que você pense, as instruções do mestre cessaram, agora não temos mais mestre. Você não deve pensar dessa forma, Ananda, pois aquilo que ensinei e expliquei como o Dhamma e a disciplina irá, com o meu falecimento, ser o seu mestre. E quanto aos bicos que têm o hábito de se dirigirem uns aos outros como amigo, esse hábito deve ser abolido depois do meu falecimento. Os bicos sêniores devem se dirigir aos mais júniores pelo seu nome, nome de clã ou como amigo, enquanto que os bicos júniores devem se dirigir aos sêniores como senhor ou venerável. Se desejarem, a Sangha poderá abolir as regras menores depois do meu falecimento. Essa questão da abolição de regras menores, tem causado polêmicas entre os estudiosos dos textos em Pali. A dúvida principal é por que Ananda não perguntou ao Buda quais eram essas regras menores. E a conclusão é que essas regras menores estavam classificadas como um grupo dentro do Vinaya e eram de conhecimento geral da Sangha, não sendo, portanto, necessário explicá-las. Por outro lado, na primeira parte deste sutta, nós vimos o Buda descrevendo as coisas que conduzem ao bem-estar ou as coisas que conduzem ao não declínio da Sangha. E uma das coisas é a seguinte: enquanto não permitirem aquilo que ainda não foi autorizado e não restringirem aquilo que foi autorizado, mas prosseguirem de acordo com aquilo que foi autorizado nas regras de treinamento. Ou seja, em outras palavras, um dos fatores para o não declínio da Sangha seria a não introdução de novas regras e a não eliminação de regras estabelecidas. É óbvio que essa afirmação contradiz aquilo que o Buda acaba de dizer para Ananda com relação à eliminação de regras menores. De acordo com os estudiosos, no primeiro concílio budista, essa recomendação do Buda de eliminar as regras menores não foi adotada e todas as regras foram mantidas inalteradas. Em vista disso, eles argumentam que o enunciado sobre os fatores para o não declínio teria sido adicionado à narrativa deste sutta como forma de dar força e legitimidade à ação do primeiro concílio, visto que já na época, imediatamente após a morte do Buda, devia haver tensões entre os monges sobre quais regras deveriam ser mantidas e quais deveriam ser excluídas. E essas tensões, por sinal, acabaram vindo completamente à superfície no segundo concílio budista, e que acabou resultando num cisma da Sangha, com o surgimento da seita dos Mahasanghikas. Continuando com o sutta: depois do meu falecimento, o Bhikkhu Chana deve receber a punição de Brahma. Mas, venerável senhor, o que é a punição de Brahma? Qualquer coisa que o Bhikkhu Chana quiser ou disser, nenhum bhikkhu deve falar com ele, ou admoestá-lo, ou ensiná-lo. Então, o abençoado disse para os bhikkhus: pode ser, bhikkhus, que algum bhikkhu tenha dúvidas ou incertezas com relação ao Buda, o Dhamma, a Sangha, ou com relação ao caminho de prática. Perguntem, bhikkhus, não sintam remorso mais tarde pensando: o mestre estava conosco e nós perdemos a oportunidade de esclarecer nossa dúvida. Em vista dessas palavras, os bhikkhus ficaram em silêncio. O abençoado repetiu as suas palavras uma segunda e uma terceira vez, e ainda assim os bhikkhus ficaram em silêncio. Então o abençoado disse: talvez, bhikkhus, vocês não perguntem por respeito ao mestre. Então, bhikkhus, que cada um diga ao seu amigo. Mas ainda assim eles ficaram em silêncio. E o venerável Ananda disse: é maravilhoso, é admirável, venerável senhor. Eu posso ver que nesta assembleia não há nenhum bhikkhu que tenha dúvidas ou incertezas. Você, Ananda, fala com base na fé, mas o Tathagata sabe que nesta assembleia não há nenhum bhikkhu que tenha dúvidas ou incertezas com relação ao Buda, o Dhamma, a Sangha, ou com relação ao caminho de prática. Ananda, entre esses 500 discípulos, não há nenhum que pelo menos não tenha entrado na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, tendo a iluminação como destino. Então, o abençoado disse para os bhikkhus: dessa forma, bhikkhus, eu os encorajo. Todas as coisas condicionadas estão sujeitas à dissolução. Esforcem-se pelo objetivo com diligência. Essas foram as últimas palavras do Tathagata. Repetindo: dessa forma, bhikkhus, eu os encorajo. Todas as coisas condicionadas estão sujeitas à dissolução. esforcem-se pelo objetivo com diligência. Então, o abençoado entrou no primeiro dhyana, emergindo dele, entrou no segundo dhyana, no terceiro dhyana, no quarto dhyana, na esfera do espaço infinito, na esfera da consciência infinita, na esfera do nada, na esfera da nem percepção nem não percepção, emergindo dela, ele entrou na cessação da percepção e sensação. Então, o venerável Ananda disse para o venerável Anuruddha: Venerável Anuruddha, o abençoado faleceu. Não, amigo Ananda, o abençoado não faleceu. Ele está na cessação da sensação e percepção. Então, o abençoado, emergindo da cessação da percepção e sensação, entrou na esfera da nem percepção nem não percepção. Emergindo dela, ele entrou na esfera do nada, na esfera da consciência infinita, na esfera do espaço infinito, no quarto dhyana, no terceiro dhyana, no segundo dhyana, no primeiro dhyana. Emergindo do primeiro dhyana, ele entrou no segundo dhyana, no terceiro dhyana, no quarto dhyana. No quarto dhyana, ele faleceu. E quando o abençoado realizou o Parinibbana, ocorreu um grande terremoto, assustador e aterrorizador, e o estrondo de trovões sacudiram o céu. E o Brahma Sahampati recitou estes versos: Todos os seres no mundo, todos os corpos estão sujeitos à dissolução. Até mesmo o Mestre, sem igual no mundo, o Senhor poderoso e Buda perfeito, faleceu. Issaka, o Senhor dos Devas, recitou estes versos: Impermanentes são as coisas condicionadas, sujeitas à origem e cessação. Tendo surgido, elas são destruídas. A sua cessação é a verdadeira bem-aventurança. E o venerável Anuruddha recitou estes versos: Sem inspirar e expirar, só com a mente firme, o sábio liberto da cobiça faleceu para a paz. Com a mente inabalável, ele suportou todas as dores. Em Nibbana, a mente iluminada está liberta. E o venerável Ananda recitou estes versos: Assustador foi o terremoto. Todos os pelos ficaram em pé quando o Buda consumado faleceu. E aqueles bicos que ainda não haviam superado o desejo estavam chorando e arrancando os cabelos, levantando os braços, jogando-se ao chão e contorcendo-se, clamando: Demasiado cedo o abençoado está morrendo. Demasiado cedo o iluminado está morrendo. Demasiado cedo o olho do mundo está desaparecendo. Mas aqueles bicos que se libertaram do desejo suportaram com paciência, dizendo: Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Qual o benefício disso tudo? Então, o venerável Anuruddha disse: Amigos, já basta dessa choradeira e lamentação. O abençoado já não lhes disse que todas aquelas coisas que para nós são queridas, estimadas e prazerosas estão sujeitas à mudança, separação e alteração? Então, por que tudo isso? Como poderia ser possível que tudo aquilo que nasce, veio a ser, condicionado, que está sujeito à dissolução, não desapareça? Isso é impossível. Os devas, amigos, estão resmungando. Venerável Anuruddha, que tipo de devas você pode perceber? Amigo Ananda, há os devas do céu, cujas mentes estão atadas à terra. Eles estão chorando e arrancando os cabelos. E há os devas da terra, cujas mentes estão atadas à terra, que se comportam da mesma forma. Mas aqueles devas que se libertaram do desejo suportam com paciência, dizendo: Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Qual o benefício disso tudo? Então, o venerável Anuruddha e o venerável Ananda passaram o resto da noite conversando sobre o Dhamma. E o venerável Anuruddha disse: Agora, amigo Ananda, vá para Kusinara e anuncie para os malas: Vacetas, o abençoado faleceu. Agora é o momento de vocês fazerem como julgarem adequado. Sim, venerável senhor, disse Ananda. Ele então se vestiu e, tomando a sua tigela e o manto externo, foi com um acompanhante para Kusinara. Naquela ocasião, os malas de Kusinara estavam reunidos no seu salão de assembleias, tratando de negócios. E o venerável Ananda foi até eles e comunicou a mensagem do venerável Anuruddha. Ao ouvirem as palavras do venerável Ananda, os malas foram abatidos pela tristeza e angústia, com a mente subjugada pelo pesar, o que fez com que eles chorassem e arrancassem os seus cabelos. Então, os malas ordenaram que alguns homens trouxessem perfumes e coroas de flores e reuniram todos os músicos. E com os perfumes e coroas de flores e todos os músicos e com 500 jogos de tecidos, eles foram para o bosque de árvore sal, onde se encontrava o corpo do abençoado. E lá eles honraram, demonstraram seu apreço, veneraram e adoraram o corpo do abençoado, com danças, canções e música, com grinaldas e perfumes, erigindo coberturas e tendas circulares para ali passar o dia. E eles pensaram, é muito tarde para cremar o corpo do abençoado hoje, faremos isso amanhã. E assim, homenageando-o dessa maneira, eles esperaram pelo segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. E no sétimo dia, os malas de Kusinara pensaram, nós honramos o suficiente o corpo do abençoado com danças, canções. Agora devemos cremar o seu corpo, depois de carregá-lo através do portão sul. Então, oito chefes mala, tendo lavado a cabeça e vestido roupas novas, declararam, agora levantaremos o corpo do abençoado. Mas não conseguiram fazer isso. Em vista disso, eles foram até o venerável Anuruddha e relataram o que havia acontecido. Por que não conseguimos levantar o corpo do abençoado? Vacetas, a sua vontade é uma coisa, mas a vontade dos devas é outra. Venerável Senhor, qual é a vontade dos devas? Vacetas, a sua vontade é, tendo honrado o suficiente o corpo do abençoado com danças e canções, cremar o seu corpo depois de carregá-lo através do portão sul. Mas a vontade dos devas é, depois de ter honrado o corpo do abençoado com danças e canções divinas, carregá-lo através do portão norte da cidade, passando pelo meio da cidade e saindo pelo portão leste para o santuário dos malas Makuta Bandana, e lá cremar o corpo. Venerável Senhor, se essa é a vontade dos devas, que assim seja. Nessa ocasião, até mesmo os esgotos e amontoados de lixo em Kusinara estavam cobertos até a altura dos joelhos com flores da árvore coral. E os devas, bem como os malas de Kusinara, honraram o corpo do abençoado com danças e canções divinas e humanas. E eles carregaram o corpo para o norte da cidade, atravessaram o portão norte, cruzaram pelo meio da cidade e saíram pelo portão leste para o santuário dos malas Makuta Bandana, onde deitaram o corpo. Então eles perguntaram ao venerável Ananda, venerável Senhor, como devemos tratar o corpo de um Tathagata? Vacetas, vocês devem tratá-lo do mesmo modo que os restos mortais de um monarca que gira a roda. E como é isso, venerável Senhor? Vacetas, os restos mortais de um monarca que gira a roda são envoltos num pano de linho novo. Este deve ser envolto com algodão penteado. Depois, tendo feito uma pira funerária com todos os tipos de perfumes, o corpo do rei é cremado e uma estupa é construída numa encruzilhada. Então, os malas ordenaram que fossem trazidos os tecidos e cuidaram do corpo do abençoado da forma apropriada. Agora, exatamente nessa ocasião, o venerável Mahakassapa estava caminhando pela estrada principal de Pava a Kusinara com uma grande comitiva, com uns 500 bicos. E saindo da estrada, o venerável Mahakassapa sentou-se à sombra de uma árvore. E aconteceu que um certo Advika vinha caminhando pela estrada principal em direção a Pava, e ele havia pego uma flor da árvore coral em Kusinara. O mestre Mahakassapa o viu vindo à distância e disse, amigo, você conhece o nosso mestre? Sim, amigo, eu conheço. O contemplativo Gotama faleceu faz uma semana. Foi lá que eu peguei esta flor de árvores coral. E aqueles bicos que ainda não haviam superado o desejo estavam chorando e arrancando os cabelos. Mas aqueles bicos que se libertaram do desejo suportaram com paciência, dizendo: todas as coisas condicionadas são impermanentes. Qual o benefício disso tudo? Mahakassapa era um dos discípulos mais eminentes do Buda, que não deve ser confundido com os demais discípulos chamados Kassapa. Mahakassapa era um mestre nos poderes supra-humanos, e diz a tradição que ele morreu com 120 anos de idade. Foi Mahakassapa quem presidiu o primeiro concílio budista. Continuando com o sutta. E sentado junto com o grupo estava um certo Subhadda, que havia seguido a vida santa já com a idade avançada. E ele disse para aqueles bicos: já basta, amigos, não chorem, não se lamentem. Ainda bem que nos livramos do grande contemplativo. Sempre fomos importunados com as observações dele. Não é apropriado que você faça isso, não é apropriado que você faça aquilo. Agora podemos fazer o que quisermos. Esse Subhadda não é o mesmo Subhadda que foi mencionado antes e que foi o último discípulo ordenado pelo Buda. De acordo com o Vinaya, foi esta afirmação que acabou motivando a organização do primeiro concílio budista por Mahakassapa. Nesse concílio foram recitados os suttas pelo venerável Ananda e o Vinaya, ou as regras de disciplina monástica, foram recitadas pelo venerável Upali. O concílio seria um método eficaz para assegurar a harmonia nos ensinamentos e a concórdia entre os monges. Elementos desordeiros e discordantes tinham que ser mantidos sob controle para preservar a paz e a solidariedade na comunidade monástica. De acordo com o Vinaya das seitas Dharmagupta, Mahasanghika e Sarvastivada, relatam este evento com pequenas variações. Continuando com o sutta, mas o venerável Mahakassapa disse para os bicos: amigos, já basta desse choro e lamentação. O abençoado já não lhes disse que todas aquelas coisas que para nós são queridas e estimadas e prazerosas estão sujeitas à mudança, separação e alteração? Então por que tudo isso? Como poderia ser possível que tudo aquilo que nasce, veio a ser, condicionado, que está sujeito à dissolução, não desapareça? Isso é impossível. Enquanto isso, quatro chefes malas, tendo lavado as suas cabeças e vestido roupas novas, disseram: nós iremos acender a pira funerária do abençoado. Mas eles foram incapazes de fazer isso. Eles foram até o venerável Anuruddha e perguntaram por que estava acontecendo aquilo. Vacetas, a sua vontade é uma coisa, mas a vontade dos devas é outra. Bem, venerável senhor, qual é a vontade dos devas? Vacetas, a vontade dos devas é a seguinte: o venerável Mahakassapa está caminhando pela estrada principal de Pava para Kusinara, com uma grande comitiva de uns 500 bicos. A pira funerária do abençoado não se acenderá até que o venerável Mahakassapa homenageie o abençoado com a sua cabeça aos pés dele. Venerável senhor, se essa é a vontade dos devas, que assim seja. Então, o venerável Mahakassapa foi até o santuário dos malas em Makuta Bandana, para a pira funerária, e cobrindo o ombro com o manto, juntou as palmas das mãos em saudação e circundou a pira três vezes. Depois, ele descobriu os pés do abençoado e o homenageou com a sua cabeça aos pés dele. E os 500 bicos fizeram o mesmo. E quando eles terminaram, a pira funerária do abençoado pegou fogo por si mesma. E quando o corpo do abençoado foi cremado, o que tinha sido pele, músculos, tendões, líquido sinovial, tudo isso desapareceu. E nem mesmo cinzas ou pó restaram. Só relíquias restaram. Como quando a manteiga líquida é queimada, não restam cinzas nem pó. Assim também com o corpo do abençoado. Só relíquias restaram. E todos os 500 jogos de tecidos, mesmo o tecido interno e o externo, também queimaram. E quando o corpo do abençoado estava cremado, Uma chuva caiu do céu, e uma outra jorrou das árvores sal, extinguindo a pira funerária. E os malas de Kusinara derramaram água perfumada sobre a pira com o mesmo propósito. Então os malas, no seu salão de assembleias, reverenciaram as relíquias durante uma semana, com danças, canções, grinaldas e música, depois de fazer uma gelosia com lanças circundada por uma parede feita com arcos. E o rei Ajatasattu Videhiputta de Magadha ouviu que o abençoado havia falecido em Kusinara. Ele enviou uma mensagem para os malas de Kusinara. O abençoado era um Katiya, e eu sou um Katiya. Eu sou digno de receber uma parte dos restos mortais do abençoado. Construirei uma grande estupa para guardá-las. Os Lichavis de Vesali ouviram e mandaram uma mensagem. O abençoado era um Katiya, e nós somos Katiyas. Nós somos dignos de receber uma parte dos restos mortais do abençoado. Nós construiremos uma grande estupa para guardá-las. Os Sakyas de Kapilavatu... O abençoado era o líder do nosso clã. Nós somos dignos de receber uma parte dos restos mortais do abençoado. Nós construiremos uma grande estupa para guardá-las. Os Bulaias de Alakapa e os Koliyas de Ramagama responderam de modo semelhante. O Brahmani de Vetadipa ouviu e mandou uma mensagem. O abençoado era um Katiya e eu sou um Brahmani. E os Malas de Pava enviaram uma mensagem. O abençoado era um Katiya e nós somos Katiyas. Nós somos dignos de receber uma parte dos restos mortais do abençoado. Nós construiremos uma grande estupa para guardá-las. Ao ouvirem isso, os malas de Kusinara se dirigiram à multidão dizendo: O abençoado morreu na nossa comunidade. Nós não daremos nenhuma parte dos restos mortais do abençoado. Em vista disso, o Brahmani Dona se dirigiu à multidão com estes versos: Ouçam, senhores, a minha proposta. Moderação é o ensinamento do Buda. Não é correto que o conflito surja ao compartir os restos do melhor dentre os homens. Vamos nos unir em harmonia e paz, com amizade, dividir em 8 porções. Que as estupas sejam construídas em todas as direções, que todas possam vê-los e crescer na fé. Muito bem, Brahmani. Você então divida os restos do abençoado do melhor modo e da forma mais justa. Muito bem, amigos, disse Dona. E ele dividiu os restos do melhor modo e da forma mais justa, em 8 porções, e depois disse para a assembleia: Senhores, por favor, deem uma urna para mim. Eu construirei uma grande estupa para guardá-la. E assim, a urna foi dada para a dona. Agora, os Moriyas de Pipalavana ouviram que o abençoado havia falecido e enviaram uma mensagem. O abençoado era um Katiya, e nós somos Katiyas. Nós somos dignos de receber uma parte dos restos mortais do abençoado. Nós construiremos uma grande estupa para guardá-las. Não sobrou nenhuma porção dos restos do abençoado. Tudo já foi repartido. Então, vocês devem levar os carvões. E assim, eles levaram os carvões. Então, o rei Ajatasattu de Magadha construiu uma grande estupa para as relíquias do abençoado em Rajagaha. Os Lichavis de Vesali construíram uma em Vesali. Os Sakyas de Kapilavatu construíram uma em Kapilavatu. Os Bulaias de Alakapa construíram em Alakapa. Os Koliyas de Ramagama construíram em Ramagama. O Brahmani de Vetadipa construiu em Vetadipa. Os Malas de Pava construíram em Pava. Os Malas de Kusinara construíram uma grande estupa em Kusinara. O Brahmani Dona construiu uma grande estupa para a urna e os Moriyas de Pipalawana construíram uma grande estupa para os carvões em Pipalawana. Assim, 8 estupas foram construídas para as relíquias, uma nona para a urna e uma décima para os carvões. Assim era antigamente. 8 porções de relíquias restaram dele, aquele que tudo via. Destas, 7 ficaram em Jambudipa, com honras, a 8ª em Ramagama, guardada pelos reis Naga. 1 dente foi guardado pelos Devas do 33. Os reis de Kalinga têm um, os Nagas também. Eles derramam a sua glória sobre a terra fértil. Assim, o sábio é honrado pelos honrados. Devas e Nagas, reis, os homens mais nobres, juntam as mãos em respeito, pois é difícil encontrar outro igual por incontáveis eons. Aqui termina o podcast do Mahaparinibbana Sutta. Muito obrigado a todos.